ser só guerreiro e não pago pra vacilar. Às vezes fico sem esperança, acordo de manhã com ódio, com sede de vingança. É meio vida bandida, pensamentos confusos, vai vendo mil fitas. A tentação do mal sempre vem a me chamar, mas eu sei lá, eu penso na minha coroa. De ver a derrota da minha pessoa, não quero ver mais uma família chorando por causa de um louco bandido se vingando. Quero ser alguém feliz assim, construir o meu sonho e dane-se o que falarem de mim. Minha coroa sempre me fala: filho, desista de desistir, os seus sonhos com o tempo irão vir. Orando todo dia pra fazer a tentação do mal cair. Pode crer, essas palavras valem muito. Do louco aqui, com só o intuito de viver feliz em paz. Lendo de tempos invejosos que dá conselho que nem satisfaz. Eles preferem ver meu corpo dentro de um caixão do que me ver lutando entre multidão. Mas eu tenho fé em Deus, o meu único escudeiro, que não faz de mim o covarde, mas sim o guerreiro que vai pra guerra pra vencer com a mente ativa, sem deixar morrer o que tem mais viva. Minha alma, minha glória, porque eu tô aqui pra somar, pra ter vitória. O que vai vir vou deixar na história, e os erros passados usar pro aprendizado, pro aprendizado, pro aprendizado. Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? E não pago pra vacilar. Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? E não pago pra vacilar. Quero construir minha família com uma boa parceira e seguir a trilha com a união do gueto, vivendo em harmonia o branco e o preto, com o coração de leão, ter força pra quebrar as correntes, no meu revólver ter a paz no pente, dando rajada em todo lugar, e ver uma pessoa por você se orgulhar, no meu jardim nascendo flores de rosas que luta e ajuda as dores, pra não ser mais um soldado violento que destrui os lares e estraga o momento. A vida é muito curta pra eu desperdiçar, não quero mais o mal abraçar. Sempre renascendo do pó como fênix e correndo atrás de tudo que eu sempre quis. Sou que nem Barrabás e Jesus por mim. Não sou covarde, eu sou guerreiro e vou até o fim. Meu inimigo quer ver e bater palma pela minha morte. Sigo só um caminho e não espero a sorte. Sempre andei com uma arma que se chama fé. Se eu não tivesse ela hoje eu não estaria de pé. Essa estrada é molhada e tem muitos que querem te desanimar. Tem que dar ouvido àqueles que querem te ajudar, aqueles que quer ver você ser sempre maior, que não joga pedra quem precisa ao seu redor. Se existisse Midas, fazeria dos covardes o homem capaz. Suor cairia o dobro a mais. Que não desiste nunca e sai sempre vencedor. É, isso só pros fortes, moro. Ideias mil graus, estratégia pelo bem. Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? E não pago pra vacilar. Quem é você, sou guerreiro? Você sou guerreiro, quem é você, sou guerreiro, e não pago pra vacilar. É triste ver o mano que lutou, lutou e desandou, que caiu no alvo do inimigo, entrou em choque e se entregou no perigo. Sem dar espaço, olho pra frente, sempre fico ligado, mal ataca sempre de repente, pela inveja, pela ignorância. Estilo original, com força total, aprendendo os valores desde criança. Eu vejo muitos ganhar dinheiro como um covarde, iludindo as pessoas, deixando tudo pra mais tarde. A justiça do homem é cega, mas a que vem dos céus é cumprida. E mesmo se você tiver escondido, ela te enxerga. Que batalha tem sua conquista. Já vi muitos que parou no meio da pista, que desviou da reta e caiu no buraco, e morreu com a honra de um fraco. Jamais quero ser lembrado como alguém que foi derrotado. Quero ser exemplo pros privete, mostrando a ele só com a fé que se ergue. Nascemos pra brilhar como criança, treinando a vida e procurar as esperanças. Eu aprendi nunca a inveja de ninguém, cada um com o seu, cada um à procura do seu bem. Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? Você sou guerreiro e não pago pra vacilar. Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro e não pago pra vacilar? Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro? Quem é você, sou guerreiro e não pago pra vacilar?